A partir desse dia, mano, eu passei a ser conhecido como Martim, o pescador. Eu não sou marinheiro, eu sou pescador. Sabe qual é a diferença de pescador e marinheiro? Esses pontos da terra é bonito. Esses pontos da terra. Marinheiro é o que vive nos barcos grandes. Meu barco é pequeno. Ah. História, se não tem amor, não é uma história. Sabia disso, mano? Nem que seja o amor por você mesmo. Se você não se amar, mano, como é que você espera que os outros gostem? Você sabe quais são as três coisas primordiais para a vida de um ser humano? Quando você está vivendo em sociedade, aparência, sorriso e elogio. Aparência, sorriso e elogio. Ser humano, não acreditar nos outros. Quem não acredita nos outros não tem a capacidade civilmente de acreditar em si mesmo. Se você acreditar que isso aqui é uma água, que daqui a pouco ela pode ser transformada num mijo de água, ou que ela pode ser transformada naquilo que eu quiser, se eu mesmo que sou eu não acreditar nisso, quem vai acreditar? Sabe o que é mijo de água? Sabe o que é mijo de água? Cerveja. Também. Já bebeu milho de água? Porque ela já é ocorrendo? Porque eu nunca tive interesse. Aí já me abandonou, já foi. Aqui, ó. Ô mano, aqui é assim, ó. A pessoa me abandona, não sabe nem o que faz. Ô mano, você não pode estar fazendo em pé, mano? Não, senhor. Não importa. Nem eu. Você que tava rindo, que tava segura a vara pra mim, você vai ser o segurador de vara oficial hoje. Você só cuidado com a minha vara, viu? Pode deixar. Mano, então, mano. Tá bom? Só as coisas. Tá bom, mano. Você tá apreensivo ou não, mano? Porque eu não tô apreensivo. Tá certo. Eu tô me sentindo como se lá num interrogatório. Como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Que eu dou um passo, ele dá um passo. Verdade. Você tá bom, mano? Graças a Deus. Tô muito satisfeito, muito feliz de estar tendo essa oportunidade de fazer esse trabalho com o senhor. Eu não posso responder se eu também sou feliz, satisfeito, porque eu nunca passei por isso, não sei nem o que, que é isso. Então, seja como for, você vai ser ajudado alguém? Vai, sim, senhor. Então, se algo que seja para ajudar alguém, me chama que eu tô lá. Da mesma forma que foi feito, tá rindo, chorando? Mais uma. Ó, o outro de novo. Tá rindo ou tá chorando, seu Martim? Mano, sabe qual que é a ideia central para ser trabalhado? É você resgatar tudo aquilo que o ser humano ele tem internamente e nem ele confia que ele está lá. Eu quero dizer assim, se tem alguém chorando, mano, você tem que aproveitar a energia essencial dessa pessoa e retirar uma alegria que está... Eu não sei se onde estava? É assim, na alegria. E eu estava chorando. Aí, mano, tem que retirar essa boa essência que todo ser humano tem. Então, você tem que aproveitar essa pequena semente e não é para fazer brotar. Não é árvore. Olha, nem ela sabe. Mano, eu não estou reclamando, mas a energia que estava aqui, ela estava muito escura. Entendeu? E eu nem aqui eu estava. Por que eu não estava aqui? Por que eu não estava aqui? Mano, que chato. Por que eu não tava aqui, mano? Você devia estar trabalhando em algum lugar. Ah, eu tô lembrado, mano. Se você não tivesse lembrado, eu não teria falado o porquê que eu não tava aqui. Mano, eu tava numa igreja agora. Uma igreja? Uma igreja. Ué? Espírito tem religião? Ué, como é que funciona isso? Aliás, qual é que é o nome do senhor? O Marcinho Pescador. Aí eu comecei a falar, do fundo do mar, do mar do... Das águas da irmã, já do mar. É isso, né? Mano, eu estava numa igreja. Sabe por quê, mano? Por quê? Eu já falei que eu tenho que ajudar as pessoas, não tem? Sim, sim. Mano, se uma pessoa estava precisando de uma ajuda tremenda dentro da casa dela, mas ela estava dentro de uma igreja, não se entendia muito bem o que falava, porque era só uma gritaria, sabe? Eles mais gritavam, mas eles precisavam de uma ajuda, porque ele estava chamando do Divino Espírito Santo. Eu estava passando por perto, mano. Eu vi uma pessoa precisando de ajuda e resolvi entrar para fazer o quê? É uma bagunça. Ninguém entendia. Eu não sei como é que o Espírito consegue ouvir tudo que eles estão falando. Que é uma gritaria só. Mano, porra não. Mas foi um negócio. Onde eu estava? Na igreja. Eu fui na igreja mesmo. Ah, é, mano. Ó, é que ela já me deu um mês de erro. Mano, ela pediu uma ajuda, ela não falou exatamente de quem que ela queria ajuda, né, mano? O que que ela falou que ela queria? Ela queria ajuda. Sabe intuição? Sabe o quê? Intuição. Sim, senhor. Eu joguei uma intuição na cabeça dela. Fulano de tal, aí pode seguir uma coisa pra você. Mano, ela não agradeceu o seu Martinho, mano. Ela não agradeceu, viu? Ela agradeceu a Deus, Divino Espírito Santo. Eu vou receber a graça, eu vou receber o reconhecimento do mesmo jeito, porque eu trabalho pela lei. Eu não preciso dar o meu nome, eu não preciso. Quem mais faz isso é o Rapilindo. O Rapilindo, na outra vida, ele já faz do livro preto, ele já faz. Pelo menos o menino que trabalha. Aí, mano, eu tava na igreja, tá? Você tava lá também? Não, tava aqui inteiro. Essa aqui é uma igreja, sabia disso? Você sabia que dentro de você mesmo tem uma igreja? Está escrito no livro preto que ele não vai estar escrito em igreja. Porque naquele tempo ele não sabia nem o que é igreja. Olha, você viu? Isso parece aquele negócio de pegar peixe, não parece? É o pão que fala, né? Ah, é mesmo, né? Esse tripé, né? Claro. Onde eu estava? Na igreja. Você estava também? Eu estava nessa igreja aqui. Aí, mano, não atrapalha não, mano. Tá bom, tá. Tá bom. Não empurra mais, né? Combinado. Não empurra mais. Tá bom, mano. Mano, lá no Alurizu, por exemplo, ele tá determinando que você tem que louvar. Mas ele não falando o que é. E dentro de cada ser existe uma algo chamado igreja. Sabe por que é igreja? Porque é assim, é por aqui. Aqui dentro. Você tem um algo onde habita o Deus maior. Você tá rindo ou tá chorando? Ele é dito que fala meu, é uma coisa assim, fala meu nome que lá eu estarei. É. Mas eu não preciso estar numa igreja, não preciso estar num terreiro. Eu posso fazer dentro do hospital, não posso? Eu posso dentro da minha casa? Posso fazer dentro de um bar? Posso. Posso fazer dentro de um bar? Mas se você falar o nome dele, que não seja em vão, ele estará lá. É igual, mano, quando chegam os... Eu vou falar bêbado, porque eu não sei o que é bêbado. Mas vão chegar uns bêbados dentro de uns terreiros, as pessoas mandam eles embora e expulsam. É errado essa expulsar, mano? É errado. Por que o senhor acha que é errado, mano? Porque é um ser humano também, né? Mano, a religião de vocês não é para ajudar o próximo? Isso. Está escrito em algum lugar que não pode entender bêbado? Não, senhor. Não que eu tenha bebido. Não está específico que tenha que ajudar o próximo? Ou está escrito em alguma coisa assim, ó, ajude o próximo que não seja um bêbado. Está escrito em algum lugar? Não, senhor. Não. Mano, e outro, você pode ser o próximo bêbado, não pode? Não é? É. Você tem um caso de cachaceiro, sabe? Mano, você desculpa estar falando assim, mano, mas eu preciso resgatar umas coisas que vocês estão dando a vocês. Sim, sim. Sabe o que o resgate que eu tenho que fazer com vocês? Uma alegria que de repente vocês estavam tudo... E aí você tem que colocar isso pra fora. Olha, fala em colocar pra fora, me faz lembrar umas histórias, mano. Mas você tá rindo ou tá chamando? Não, você gosta de peixe? Eu gosto. São meus amigos. Você gosta de vomito? Não. Deixa eu falar que você já comeu vomito. Eita. É a gelo, né? Gelo. O peixe é a gelo. E o vomito? Por quê? Muita gente que não for em alto mar, ele não está habituado. Eu falei besteira, mano? Não, senhor. Você está habituado. Não está habituado. Quem foi? Não está habituado. Não está habituado com as ondas do mar fazendo. Sim. E muita gente passa mal, passa mal? Passa. Aí eu põe pra fora. Ah. Os peixes vão lá e comem. Uhum. Os peixes vão lá e comem isso, quer dizer que você tá comendo peixe. Olha. Mano, o que que isso tem de errado? Não tem nada de errado, mano. É. O senhor já passou fome, mano? Não, senhor. Vou te contar uma história. Sim, senhor. Há muito tempo atrás, mano. Em um pequeno vilarejo. As pessoas acreditam e confiam no senhor, mano? Confiam em você? Sim, sim. Eu vou contar a história de um velho pescador chamado Martins. Então vou chegar até mais perto. É ele. Consegue imaginar? Fecha os olhos só para você ter uma imaginação. Um velho, uhum. Bonito. Tinha chapéu? Se você não conseguir imaginar, você olha pra ele. Ah, pronto. Mano, nesse pequeno vilarejo, o senhor Martins, poucas pessoas acreditavam e confiavam nele. Poucas pessoas. Você consegue imaginar alguém isolado? Uma pessoa que mora no vilarejo, mas que tinha todas as pessoas que não gostavam de alguma forma. Imagina uma pessoa que todos acham como cachaceiro. Certo? E não era. Eu vou chegar, você vai entender em tudo. Sim, sim. O senhor bebe? Não, senhor. O senhor não bebe nada? Nada. Bebo água. Água, suco. Isso. E outras coisas mais. É. Certo? Sim. Esse seu Martins, que ainda não falei que sou eu. É. Ele bebia. Sabe qual é a diferença? Ele fazia a própria bebida dele. Sabe como é que se faz bebida? Você só sabe beber. Isso. Esse Martins é uma grande plantação. Tá faltando minha guia. Por isso que eu tô cambaleando. O que aconteceu? Qual é a guia? Faltando a guia. Dá licença, viu? Sim, senhor. Fica à vontade. E a sua história ou a história do... Do Marcelo Martins. Isso. Eu ainda não cheguei na fase. Isso. Tinha uma grande plantação. O senhor fuma? Não, senhor. Eu fumo. Isso pra mim, ó, é luxo. É luxo. Sabe por que é luxo? Por quê? Porque os meus fumos que a gente tinha que fabricar, era eu, vou falar que a história minha mesmo. Ah, já vai falar logo. Senão depois eu acabo esquecendo que já. E o senhor vai entender por que eu fico voltando. Por que fica voltando? Por que eu fico voltando? Sim. Eu juro que o senhor vai entender. Quando tá. Acabar, que manhã manjar vai te dar sabedoria para se entender tudo. Sim, sim. Mano, então se eu quisesse fumar, eu tinha que fabricar os meus. Sabe fazer, mano? Não. Folha de milho. Muitas vezes eu usava o próprio cabelo do milho. Eu não tinha aquilo que vocês têm de luxo, de dinheiro, porque nessa vida eu fui um pescador pobre. Não que eu seja rico, porque eu não preciso de dinheiro. Nessa vila a gente dependia do que a gente vendia. Certo? Sim. Então as minhas cachaças eu fabrico. Foi tá uma cachaça? Tá? Esse eu tomo. Você vê como é que ela já está, já está alterada. Já está alterada. É na cachaça que eu estava. Isso. Então eu tinha que fazer minha cachaça. Então eu pegava as canas, moía ela. Sabe como é que você moía a cana? Não, sim. Na pedra. De bater na pedra para soltar o dedo. Consegue imaginar a trabalheira que isso dá? Depois a juntar o que caía na terra que não dava, né? Que escorria pro chão. Isso é um processo, sim. Calma aí. É, o que eu conseguia, vamos imaginar que eu consegui fazer um copo de só daquele suco que você tanto gosta. Então você pode falar que você bebe suco. É verdade. É que você tem que deixar isso. Fermentar pelo menos uns 21 dias, 21 anos. É isso que eu bebi. Usou. Eu era esperto. E eu colocava tudo numa garrafa bonita. Pra todo mundo achar que eu tava ali. Certa vez. Se eu falar pra você que eu não bebia. Eu estaria mentindo. Uhum. Eu bebi. Eu fazia na cachaça, eu não vou jogar fora. Não vou jogar fora. Você sabe o que é você ficar sem dinheiro para comprar alimento? Ai. Eu bebia. Bebia pouco. Eu só bebia o que tinha. O que não tinha, não bebia. Mas eu que fazia. Eu lembro umas histórias que várias. Mas e pescador, que vida é a sua, bebendo cachaça para. Eu só bebia. Pelo menos na visão de todo mundo é o que eu só fazia. Mas, peraí, eu plantava. Eu nunca vendi minhas plantações. Eu sempre doei minhas plantações. Porque os irmãos lá do vilarejo precisavam daquilo. Eu nunca fiz para mim. As coisas na terra eu nunca fiz para mim. a não ser a minha bebida. Uma vez eu estava muito pesado. Eu falei, ah, eu bebo, é meu, não é da conta de ninguém. Não é você que está pagando. O dinheiro sai do meu bolso. Que... dinheiro. O que é dinheiro? Ninguém dava valor para o que eu era, para o que eu fazia. Eu tive um grande barco, que só cabia eu. Furado. Já vi um barco furado? Não, senhor, vai. O meu deve ter afundado, já, senão eu ia te mostrar. Olha, tinha mais água no barco do que no rio. Teve uma vez que eu fui, olha, aquele dia apanhei um pouco, me bateu. Você sabe o que é isso aqui? Eu ouvi você falar de amor hoje. É. Eu lembro de um dia que estava chovendo. Vou falar de amor. Aí os corações. Aí a sereia tudo de olho. Vou falar de amor. Uhum. Naquele dia eu estava chorando demais. E vi uma canteca que era para relatar uma história de amor meu. Muito emocionante. Uma cantiga? Que é mesmo, que assim, do meu amor que eu tenho. É mais ou menos assim, se eu estiver cantando errado, você fica quieto, quem está cantando sou eu. Tá bom? Ô, chove chuva, bem miudinha, chove chuva, bem miudinha na aba do meu chapéu. Não sei se o ritmo é. É isso mesmo. Onde eu tava? Na aba do seu chapéu. Eu tava na meu chapéu? Isso. Na aba do meu chapéu. Mas se eu tivesse um grande amor, mas se eu tivesse um grande amor, eu parava de beber. Mas eu parava de beber. Mas como eu não tenho amor, mas como eu não tenho amor, a cachaça é minha amada. Mas a cachaça é minha amada. Consegue entender alguma coisa, mano? Sim, senhor. Eu não tinha amor. Tive dois filhos. Hã? Qual a diferença entre fazer dois filhos e fazer um amor? O amor que eu dei no sentimento. Eu gostava de alguém, mas esse alguém não amava ninguém. Com a exceção da cantiga? Truque fez? Eu não sei fazer essas coisas. Mas é que eu lembrei da cantiga, a cantiga é bonita. Eu já falei que as pessoas nunca gostaram de mim, não? Ué, por que será? Porque sempre acharam que eu sou um bêbado vagabundo. Não era o caso. Eu vou ser sincero, eu sempre gostei. Mas não quero dizer que a minha vida era baseada nisso. Muitos falam que o marinheiro em geral é bêbado. Muitos falam, mano, que o marinheiro, seja ele qual for, ele só vem embriagado. Você sabe por que a gente vem dessa forma, mano? Um dos fatores, a marola do mar. Um dos fatores. Outro fator, eu preciso trazer o equilíbrio na casa onde eu estou trabalhando. Você já viu uma gira de marinheiro onde tem gente chorando? Gira marinheiro é uma gira mais alegre. Você vê quando eu cheguei. Só o outro estava chorando, estava chorando. Eu sofri muito enquanto era vivo. O senhor já sofreu injustiça? Ah. Injustiça. Assim, o julgamento já, do próximo. Já, sim, senhor. falaram coisas que... Não era certo. O Senhor deixou de falar. É como se o Senhor falasse uma coisa, né? E depois outra pessoa falasse que o Senhor falou o contrário. Isso. Já sim, Senhor. A minha vida era essa. Mano, sabe o que é depressão? Sim, Senhor. Eu acho que Deus, quando me criou, ele testou tudo em mim. É sério. Você vai acender isso aqui como? Não, entendeu? Mano, você desculpa eu estar falando assim, não? Não, aqui não. Mano, eu lembro, eu só vou dar uma história dessa. Mano, a vila estava em tempestades. Ou vocês têm um outro nome para isso. Eu sempre chamava isso de ressaca. Ou vocês dão uns, mano. Não tinha peixe, mano. Você consegue imaginar uma vila que só dependia de peixe para a venda e não ter peixe? O peixe que tinha estragado, morto, por conta do ser humano. Sabe o que é a destruição da natureza? É mesmo que eu pegasse essa sua macumba aqui, da terra, e quebrasse toda vez que você arrumasse. O senhor não ia ter a ferramenta de trabalho. É. O senhor querendo ou não, obrigado, você está bonito assim. O senhor, de certa forma, depende disso para fazer os seus trabalhos. Sim, sim. Imagina o senhor sem isso. Tu ia entrar numa tristeza. Imagina que cada um que arrumasse quebrasse. Se alguém te emprestasse, ia quebrar. Pensa. Só para tu entender mais ou menos o que a vila passava. Mano, a minha vida já não tinha tanto sentido pelas pessoas. Mano, sabe o que aconteceu, mano? Sabendo que poucos se importavam por mim, os poucos que se importavam nem moravam na vila. O senhor tem uma casa, mano? Sim, senhor. Imagine se botassem fogo na sua casa, te culpando de coisas. Porque a minha casa, mano, não era igual às de vocês de hoje. Você conhece o sapê? Sim. Eu fiz a minha casa. A minha casa era parecida com o meu barco. Tinha mais água do lado de dentro que da chuva. Entendi. Do que de fora, né? Eu escolhi essa vida, mano? Responda. Não, senhor. Será? Será que sim? Quando você vem para viver a vida, você não já escolhe algumas coisas? Já sim, senhor. Será que eu não tinha que passar por isso? Por algum fundamento maior? Tava tudo imposto escrito. Por alguém? E assinado por mim? Sim, senhor. Mano, eu falei que meu barco tinha mais água dentro do que fora? Já sim, senhor. Eu peguei esse barco. Peguei o meu remo quebrado, mano, que meu remo estava quebrado. De podre. Mas não porque eu não cuidava, mano. De tanto trabalhar. Ninguém via esse meu lado. De que quando a tristeza, a solidão, ou a depressão, ou o que quer que seja, se chegava perto de mim, a minha vida é pescar. Lembra do meu amor que eu falei? Eu já vou chegar nele. Porque história, se não tem amor, não é uma história. Sabia disso, mano? Nem que seja o amor por você mesmo. Se você não se amar, mano, como é que você espera que os outros gostem? Você sabe quais são as três coisas primordiais para a vida de um ser humano quando você está vivendo em sociedade? Aparência, sorriso e elogio. Aparência, sorriso e elogio. Se vista bem, da forma que você gosta. Sorria para as pessoas. Elogie as pessoas. Eu não quero que você faça a mesma coisa comigo. Tem aquele ditado que diz: faça para os outros da maneira que você quisesse que fizesse contigo. Conhece? Sim, senhor. O senhor bem apresentado. O senhor dando sorriso. Eu não estou dizendo coisa de falsidade. Sim. Estou dizendo um sorriso verdadeiro. Sem aquele sorriso, como fala, amarelo. É. É isso. Bem isso aí, mano. E elogio. Sabe o que é um elogio, mano? Eu vou te elogiar. A sua fé é inabalável. O vosso comportamento perante os outros é algo invejável. Sabe como é que eu faço para sorrir? Fazendo o senhor rir. O senhor pode repetir, por gentileza? Sabe como que eu faço para sorrir? É fazendo o senhor rir. A sociedade, eu chamo sociedade, mas eu não gosto de sociedade. Eu prefiro falar vilarejo, por ser algo mais fechado. A sociedade, ela não é fechada, a sociedade impõe. O vilarejo vive em comunidade. Onde eu estava? Sociedade. O que é a sociedade? O que é uma sociedade, mano? Sociedade é um círculo de falso e moral. Por quê? O sorriso que eu falei que você tem que ter da sociedade é falso. O elogio que a sociedade vai fazer para você é invejosa. A sua aparência, ou a aparência da sociedade, ou sua aparência perante a sociedade, não é a sua aparência. É uma aparência imposta pelos outros. Mas quando você vive no vilarejo, onde cada um vai ter suas qualidades, cada um vai ter o seu modo de agir e pensar, você vive bem. Então a sua aparência nesse exato momento, pouco vai se importar. O seu sorriso, ele vai ser verdadeiro. Que se você tiver que rir, não é da desgraça dos outros. É por algo que realmente faz feliz. E o seu elogio, ele vai ser tão verdadeiro quanto o seu caráter. Eu falo muito de você, não falo. Eu falei que eu estava indo pro barco furado? Na tempestade. Lembra da tempestade? Eu falei. Sim, senhor. Eu com o meu barco. Nas ondas, nas primeiras ondas, mano, eu não tinha esse negócio de religião. Eu sou algum Exu. Eu não tinha esse conhecimento. Mano, eu não sabia ler e escrever. Mas eu tinha uma convicção e uma certeza da minha mãe. Ia manjar. Eu não chamava. Oi, mano, já. Eu não sabia o nome. Eu vou chamar quem eu não conheço. É por isso que vocês aqui na Terra, vocês inventam coisa. Vocês precisam de nomes. Eu chamava de Rainha do Mar. Depois que eu fiz a minha passagem, que eu entendi quem que era. Mas o meu pensamento era uma Rainha do Mar. Mano, eu lembro como se fosse ontem. Por que eu lembro como se fosse ontem? Porque hoje eu estaria morto. Porque hoje? Eu já estaria morto. Eu lembro como se fosse ontem. Porque de ontem você lembra, de hoje você não lembra, de hoje você vive. Ah, sim. Pelo menos deveria, né, mano? Eu tava... Senhora Rainha dos Mar, hoje eu já sei quem é a mulher. Senhora Rainha dos Mar, eu não aguento mais esse sofrimento de ver a minha vila morrer. Porque ficou muito tempo sem alimento, a gente comia peixe. Eu não tinha mais alimento. A minha plantação foi saqueada. E só de mato você não vive. Comi muito. Muito. Digo, que opção eu tenho? Que opção eu tinha? Não tinha opção. Mano. Está bonita, Serena. É. Já falei, está bonita, né? Não nesse exato momento. Não nesse momento. Aparência, sorriso e bugio. É como se fosse uma pessoa vem brigar com você. Você diz, bom dia. Você está bem. Você está com uma aparência ótima hoje. Rainha do Mar, se for para salvar a vila, se para salvar a vila, meu espírito, meu corpo, minha alma te servir em algo, pode levar. Pois o povo da minha vila, os meus irmãos, não acreditam em mim. Então meu corpo, minha alma, está entregue a ti para que você faça o que tiver que ser feito. Mas eu rogo, salve os meus irmãos da vila. Mano, eu só lembro de ter visto o primeiro peixe pular para dentro. Eu não pesquei. Os barcos, os peixes, pulava. Morri dessa forma. Fiz a minha passagem. Mas eu lembro que eu não sei o que me fez fazer a passagem. Nunca me falaram. Nunca perguntei. Porque não me interessa. Só me lembro de estar vendo. Sabe desdobramento, mano? Sim, sim. Eu lembro que eu estava no barco. Outra hora eu estava lá na vila. Não me pergunto, mano. Os fatos também não me deram. E eu vi o meu barco voltar sozinho. Mano, se eu contar, mano, você não acredita. Sabe a chuva? Foi cessando. O barco ele veio até a vila, carregado de peixe. E o meu corpo, eu vi meu corpo, mano. Por isso eu falei desdobramento. Sabe projeção astral? Essa. Mano, assim que chegou, eles não estavam nem reconhecendo quem era. Eu tava diferente. Sabe um homem bonito? Se tornou um homem feio. Por quê, mano? Visão da sociedade. Eles foram só atirando os peixes. Nem todos se importaram em saber que eu estava ali. Alguns se importaram. A partir desse dia, mano, eu passei a ser conhecido como Martim. Ou pescador. Eu não sou marinheiro. Eu sou pescador. Sabe qual é a diferença de pescador e marinheiro? Eu te expondo da terra é bonito. Se exponda. Marinheiro é o que vive nos barcos grandes. Meu barco é pequeno. Ah. Eu sou pescador. Dentro de um barco grande, você tem suas funcionalidades lá. Cada um já sabe o que tem que fazer. Ó, meu mano! Não tem umas coisas assim. Cada um tem sua função. Eu fazia tudo isso sozinho. Com uma preocupação maior. Se eu não pescar, eu não como. Se eu não pescar, eu não vendo. Se os marinheiros não pescar, tem quem pesque. Se o marinheiro não fizer a função dele, tem um outro que faz. Eu sozinho no meu barco, só tenho uma certeza. O amor que eu tenho por Imajá. Eu não preciso acreditar no amor. Carnal. Se ele amou, né? Amor pela minha mãe incondicional. O que foi que eu disse? Seu pimenta? Amor. Ama é o próximo. Assim como de alguma forma você gostaria de ser amado. Com três ensinamentos. Aparência, sorriso e elogio. Esperei reconhecimento? Não, mano. Reconhecimento não vem. Reconhecimento se tem. No mundo carnal ou no mundo espiritual. Ai, não sei isso. Mano, isso é uma história de uma vida próxima que eu tive. Poucos têm paciência de ouvir. Por quê? Não estou dizendo que é uma lição de vida. Porque muitos não vão nem saber aproveitar metade do que eu disse. Ama incondicional, seja o que quer que seja. Nem que seja a si próprio. Quando tu gosta de você mesmo, você não vai fazer besteira. Tu já bebeu água do mar? Já. Às vezes é a única opção que nós temos. Uhum. Ela vai a cachaceira, hein? Uhum. Quem me dera se eu tivesse oportunidades, como muitos na vida hoje, que eu vejo tem. Muitos eu vejo que é como eu disse, barriga está cheia. Muitos que eu vejo têm como conquistar dinheiro, para taco, para sobrevivência. Muitos têm uma moradia decente, mas esquece os três primórdios. Eu não disse três palavrinhas? Aparência, sorriso e elogio. Se tu levar isso, fizer uma analogia, você pode considerar como se fosse minha trindade. Tu conhece a trindade? Sim, senhor. Pai, Filho e Espírito Santo, pergunto, já que você não pergunta, pergunto eu. E dentro de um terreiro existe trindade? Sim. Onde? Pai, teu Pai de Santo. Filho, os Filhos de Santo. Espírito Santo, as entidades orixás. Começa a fazer sentido algumas coisas? Sim, senhor. Ah. É que eu sou bêbado, né? Bêbado nunca fala nada com nada. Que marinheiro bebe? Que é bêbado? Existe a diferença do marinheiro ou do pescador na vida. Existe o marinheiro ou o pescador ou o pirata no mundo espiritual. Nós viemos em terra uma das missões que os marinheiros em si, a linhagem completa. Eu não estou dizendo falange de Martim, falange do Mané Pescador, dos seus sete mares, eu não estou falando específico, estou dizendo no modo geral. Trazer o equilíbrio ao médium. Cada entidade ele tem um fundamento maior para ser trabalhado. Assim como os malandros. Tá empurrando? Uma das tarefas é a libertação de vício. Porque os malandros conhecem da malandragem. Já estiveram em algumas vidas nesses lugares. Então sabe se virar, mano. Malandro sabe entrar e sabe sair. Malandro sabe entrar e sair numa gira, deixa uma gira num baiano. Não cai não, mano. Não cai não? Mano, só de ver você de um lado pro outro eu já vou ficando preso. Mano, você já me deu de barco? Eu nunca andei, porque o barco fica parado, é mais que leva. Mas você tem noção do que é o sacudimento que dá no barco? Tem certeza? Você alimentou os peixes? Não tem. Mas você só come o peixe. É. A sereia lá que gosta de comer peixe, né, sereia? Você gosta de comer peixe, sereia? Gosto. É bom? Muito bom. É porque vem recheado. Ah, fazer o quê? É gostoso? Gostoso é o recheio ou é o peixe? Não, o peixe. Mano, você percebe quando um marinheiro fala? Quem tá quieto ri? Eu tenho que ser resgatado disso. Porque na sua vida, a maior parte do tempo, você não tá rindo. Uhum. Se tivessem feito isso comigo na vida, muita coisa teria mudado. Não tinha ninguém pra me elogiar. Mano, e eu agradeço essas pessoas. Porque senão hoje eu não estaria aqui. Porque a minha foi me dar uma oportunidade de mostrar pra essas pessoas que elas estão erradas. Mostrar? Sim. Como é que eu mostro? Só um exemplo. Três palavrinhas, mano. Ah. Aparência, sorriso, energia. A forma que eu vou me portar perante você é a minha aparência. Ah, tem uma sacada aí então. É, você sabe. Uma jogada de anzol. É. Você tem que pegar o peixe grande. Isso. O que é o peixe grande? Aquilo que eu quero retirar de você. Uhum. Se eu quero tirar uma angústia, eu preciso te lembrar de algo bom. Por quê, mano? Os momentos de angústia te fazem e te corroem. Seus momentos alegres têm que ser marcados. Tem que ser resgatado o tempo todo. Não estou falando demais, não? Claro que não. A vida não é sereia, bonita. Sabe por que eu chamo as outras de sereia? Os outros, as mulheres, né? Você sabe por que Marinha era mulherengo? Então, por quê? Eu não vou dizer por mim. Vou dizer pelos outros marinheiros que trabalham em embarcação. Sabe quanto tempo que eles ficam em alto mar? Anos. Depende da embarcação grande ou pequena. Seis meses. Sem mulher, mano. Você consegue ver sem mulher? Consegue. Aí quando pode ser o tribufu. E quando vê a coisa mais bonita, não é assim? Isso. Uns acaba revelando, partindo pro outro lado, né, mano? Não que você faça isso, mano. Mas só vê o homem, vem você mesmo. Então. Mas tem, mano. Como é que eu posso negar algo que existe? Você quer um outro? Maior a presença de Deus, mano. Você conhece Deus? Como que é Deus? Como você sabe que Ele existe? Como você sabe que Ele existe? Mano, olha em volta, mano. Olha os sentimentos. Olha para si próprio. Se você tem uma vida, se você tem um... Porque Deus não é uma pessoa. Entenda Deus uma grande luz. Por que o povo de baixo, vocês são de demônio? Eu não estou falando de Exu. Não estou falando de Exu. Exu já me ajudou muito. Muito. Estou falando dos demônios, que eles existem. Só que eles não chegam nem perto aqui, mano. Eles vão fazer o quê aqui em cima? Pra que, mano, fala pra mim. Pra que um ser, se existe lá em cima, tem que ter o mesmo ponto de força lá embaixo? O que Deus vai fazer na Terra? O que o seu maioral vai fazer aqui em cima? Pra te dar uma dor de cabeça? Acho que eles vão perder tempo com isso. Imagina, eu vou falar um nome. Só estou falando porque eu estou tendo a permissão de falar esse nome. Lúcifer. Eu não vou usar um nome não. Mas para que Lúcifer viria na Terra para te dar uma dor de barriga? É, realmente. Mano, pensa, acha que não tem coisa melhor para fazer? Tanto se fosse, que nem eu vi esse canal aqui. Fosto. É isso. É isso. Como é que é o nome, mano? Encosto. Ele vem lá das trevas pra pegar você, pra pegar a sereia. Porque eu não pego mais forte. Porque eu não pego o que comanda o governo. É. Sei lá quem. Ele ia fazer um estrago maior se ele quisesse fazer um estrago. Sim. É mesmo. Imagina a conversa lá embaixo, mano. Vamos aprontar hoje. Vamos. Não estou fazendo nada. O maior lá não está vendo. Vamos lá em cima rápido. Aquele casal, vamos atentar os dois. Mano, para que é um supremo lá embaixo vindo fazer isso? E depois saímos. Você viu o que eu consegui fazer? Quebrei um copo, já foi pra igreja. Já foi pro mundo. Assustou. Mano, isso acontece também dos evoluídos. Das perguntas bestas que a gente ouve aqui assim, aqui das macumbas. Numa consulta, né? Mano, eu vou contar uma história pequena. Eu não gosto de contar muita história. Entendi. E as minhas histórias são verdadeiras, eu provo cada uma delas. Eu consigo provar cada história minha. Não é história de pescador, né? É que eles falam que pescador conta muita mentira. Ah, então. Não é o seu caso. Eu consigo provar. Eu só não vou te levar num grão, que nem eu ando. Já tem muita gente que faz esse trabalho, mas vou fazer o quê? Onde eu tava ali? Contar uma história. É na história. Sim. Então conta, então. Não, não tem história. É eu que vou contar? É, sim. Que história que eu vou contar? Tá pescando, mano? Coisa da minha vara, mano. Certa vez. É história do bobo que as pessoas vêm falar no terreiro e aconteceu aqui nesta casa. Uhum. Mas cachorro. Cachorro. Au au. Se eu conheço? É, sabe o que é o cachorro? Sei, sim, sim. Já levou a mordida do cachorro? Ah, já. Vamos morder pata ou sabão, direto. Sabão de coco é melhor. É. O que acontece? Infecção sai tudo. Ah, sai. De cachorro, né? Aham. Onde? No cachorro. Na mordida do cachorro. O cachorro te mordeu, moça? Não, não, mordeu ele. O que você fez? Eu tava voltando da escola, aí um portão tava aberto, meio assim, só um pouquinho. O meu irmão falou, vou ficar. Eu falei, não tem nada. Ele falou, tem um cachorro grande lá. Passei na frente. Quando eu acordei, tava no hospital. Mas não, você não vai dizer que foi lá de baixo que veio atentar, não, né? É claro que não. Não, senhor. Mano, aí tinha um cachorro, mano. Uhum. Ah, era uma cachorra pequena. E essa, a mulher, a dona, ela foi levar o cachorro pra funhanhar. Sabe o que é funhanhar? É, sim. Isso. Fazer amor. Isso. Fazer amor. Tentar procriar. Aí. Chegou pra entidade. Foi perguntar pro Zé Pilintra. Falou assim, ô Zé, será que a cachorra pegou a barriga? Ah, sério? E ele falou o quê? Eu venho lá de longe para tentar trazer uma paz, para tentar te dar um ensinamento, um caminho. Você vem perguntar se a... do cachorro deu crise. Já vieram perguntar a cada pessoa do mar. Ai. Que isso dá pra contar. E eu ficava dias e dias. Você tá brincando com a minha vara? Não, senhor. Eu falo demais também, não falo, mano. Mas são boas histórias, né? Mano, certa vez, isso aconteceu com os pessoal dele aqui. Tava tendo um monte de confusão. Essa confusão no terreiro precisava ser descarregado por uma entidade. Mano, quem descarregou foi eu. E aconteceu umas coisas erradas aqui nesta casa. Eu posso dizer para você que quem salvou a vida, esse é o povo não sabe. Três ia morrer, viu? Fui eu que salvei. Porque a minha função não é dar a minha vida ou a minha pós-vida para salvar o próximo. E sim, salvar o próximo, não importa que vida seja. Foi quando eu fui recolhido pelo seu Tata de novo. E aí eu tive uma doutrina de Exu. Sabe o que é isso? O que é isso? Eu tenho a possibilidade hoje, eu tenho uma autorização. Se algum dia preciso, eu posso vir a trabalhar com os Exus somente se seu Tata tiver por perto. Então eu tenho a permissão. Como outros marinheiros, outros pescadores têm uma permissão como essa de vir um dia trabalhar com o Exu, mas eu não sou Exu. Não sou Exu, não. Quem sou eu? Sou mais um pescador do fundo do mar. É do fundo do mar que eu sou? Eu fui porque eu morri, não morri. Eu não fui entregue por mim. Olha que coisa interessante, mano. Eu fui entregue por mim mesmo, no meu barco, que é meu, para minha mãe incondicional. E a minha mãe incondicional aceitou a mim mesmo, pelos braços dela própria. Então, consegue entender o que eu quero dizer? Nossa. Eu fiz uma troca. Toda troca tem que trazer benefícios. O que eu ganhei com isso? Pois é. A vila foi alimentada. O senhor salvou eles por um... Eu ganhei aparência, sorriso e elogio. Oh! É errado essa expulsar, mano? É errado. Por que o senhor acha que é errado, mano? Porque é um ser humano também, né? Mano, a religião de vocês não é pra ajudar o próximo? Isso. Está escrito em algum lugar que não pode entender bêbado? Não, senhor. Não que eu tenha bebido. Não está escrito que tem que ajudar o próximo? Ou tá escrito em alguma coisa assim, ó, ajude o próximo que não seja um bêbado. Tá escrito em algum lugar? Não, senhor. Não. Mano, e outro, você pode ser o próximo bêbado, não pode? Não é? É. Você tem um caso de cachaceiro, sabe? O que eu ganhei com isso? Pois é. A vila foi alimentada. O senhor salvou eles por um... Eu ganhei aparência, sorriso e elogio. Oh! Porque a minha aparência mudou perante eles. Muitos sorriram pelo peixe que eu levei. E eu sou muito elogiado por isso. Até hoje? Até hoje, quando deixo contar a história. Porque quando... Né, César Bonito? Todas as vezes que eu tento contar a história, ninguém me deixa. Por quê? Eu sou um bêbado. Ah. É, mano. Até hoje? Mano, a maioria dos médicos que trabalham com o seu Martinho, mano, ele tem esse problema. Ah, mano. O que você falou? Mano? Problema? Por que o senhor chama de problema? Falta de reconhecimento. Ah, falta de elogio. Entendi. Pensei que era o Mariato.